vai fazer milagres incríveis. O homem que opera milagres já está aqui. Sua unção já posso sentir. Profetizo uma bênção pra ti. Se inimigo se levantar, vai ser pra cair. Deus contemplou tuas lágrimas, ouve o seu gemido. Sai, dele tem lindos planos para contigo. Ele ordena e o mar tem que se abrir. Muralhas ao chão vão cair. Glorifique, cante, adore, exalte. As portas vão se abrir. Nada vai impedir. Porque Deus vai fazer, Deus vai fazer tudo que é impossível acontecer. Deus vai fazer, Deus vai fazer. Em meio à tempestade, o sol brilhar pra você. Deus hoje vai te dar vitória, muda a trajetória, reescrever sua história pra te abençoar. Não tema o perigo, Deus está contigo. Os teus inimigos vão ter que culpar. E prestar continência quando você passar. Deus vai renovar sua vida, mostrar a saída, curar as feridas que o tempo deixou. Vai cumprir promessas em pleno deserto, fazer de você um grande vencedor. Creia na vitória, tome posse agora. Tua bênção chegou. Vitória, reescrever sua história pra te abençoar. Não tema o perigo, Deus está contigo. Os teus inimigos vão ter que culpar. E prestar continência quando você passar. Deus vai renovar sua vida, mostrar a saída, curar as feridas que o tempo deixou. Vai cumprir promessas em pleno deserto, fazer de você um grande vencedor. Creia na vitória, tome posse agora. Tua bênção chegou. Deus vai fazer, Deus vai fazer tudo que é impossível acontecer. Deus vai fazer em meio à tempestade o sol brilhar pra você. Deus vai fazer.